hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes do Ar. Decadentes, está começando, pode comemorar. Decadentes, já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes do Ar. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 473, finalmente estreando. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que estava morrendo de saudade de ver o América jogar. Eu, incluso, nós vamos discutir essa noite se foi bom essa espera toda ou não. Estão aqui comigo quase os culpados de sempre. Menino Thales Maciel meteu um atestado mais uma vez, mas quem está com saudade de Thales Maciel, amanhã vá até a Resenha do Coelho, nossos amigos do podcast Resenha do Coelho. Menino Thales vai abrilhantar, vai dar o ar da presença dele lá no estúdio do Resenha do Coelho. Nós que não temos estúdio, prescindimos da presença do nosso amigo Thales. Vou chamar o nosso quinto Beatle. Rolon, dê seu boa noite e comente essa traição de Menino Thales. Boa noite. Acho que antes de comentar sobre a traição do Menino Thales, é a alegria dessa música de abertura em relação ao marasmo do jogo de ontem. Que desespero, será que não tem como colocar essa música na saída para o jogo, ou no caminho do hotel para o estádio, para ver se dá uma animada nos jogadores, que a carinha da má vontade estava nos 11 que entraram em campo ontem. E principalmente no nosso capitão, né? Muda o capitão, mas a cara de desânimo continua a mesma, não briga por nada. Essa abertura realmente ela tem até um certo cheirinho de energético com vodka, tem assim um cheiro de balada assim, mas é para animar a torcida mesmo. Felipe Deleucas, menino Decabites, dê seu boa noite. E hoje o cigarrinho de maconha aí tá mais aceso do que nunca, hein? Isso é tudo inveja, né? Porque eu tenho esse belo headset que brilha, não só aqui, também. Belo o quê? Headset. Ah. Aí são. Sem inveja. O fone de ouvido para vocês que não falam inglês. É. eu diria que o Romão está muito amargurado. O jogo de ontem, o que não faltou foi emoção. Com 2 minutos já tinha um gol. E o América jogou tão bem que a gente conseguiu empatar antes mesmo de dar um chute ao gol. Então, assim, foi pura emoção. 10 minutos já estava 1-1. Um jogo assim, corrido, né? Deu para matar a saudade de sentir raiva com o América logo no comecinho. Então, assim, o América foi gentil com a gente, não deixou a gente muito otimista, né? Já fez questão com 2 minutos de acabar com isso. Até pois, mudamos apenas o goleiro, né? A nossa linha defensiva, os 4 que jogaram, estavam no ano passado e jogaram com regularidade. Então, assim, se você botou só uma peça e a peça performou igual os goleiros do ano passado estavam jogando, talvez o problema não seja exatamente só os goleiros, né? Então, é por aí. Nós vamos discutir o velho problema da zaga. E por último, mas nunca menos importante, menino Lucas Deleucas, que hoje fará aquele resumo maroto no Preenchendo o Buraco do Menino Thales. Boa noite, Lucas. Boa noite. Como o Thales costuma ser o com quem puder nos esportes especializados na minha ausência, eu vou ser o com quem puder no resumo do Thales dessa semana. Bom, primeiro boa noite a todos. O América, depois de muito tempo, voltou, né, a nos dar alegria de conseguir assistir ao vivo. Estava com saudade de ver um futebol ao vivo, profissional, né, porque teve a Copinha em janeiro. E não demorou 2 minutos para a gente não sentir tanta saudade, né? Eu acho que até 2 minutos de jogo não tinha acontecido lá muita coisa. O scout do Uberlândia devia estar muito bem informado sobre a tática de fazer gol no América, que é basicamente sobrou, chuta, e o volante deles lá, como é que ele chama? Guilherme Escuro, fez uma finalização de fora da área e a bola acabou entrando. Assim, É discutível, né, da falha, se é falha ou se não é falha, né, porque o cara acertou um chute, acho que ninguém esperava. Eu acho que ali tem, o que preocupa são duas coisas que parece que desde 2023 permanecem no América, que é a dificuldade de se fazer um desarme, então a tranquilidade com que o Guilherme Escuro dominou a bola e finalizou, e um gol que, assim, se fosse para tomar esse tipo de gol, é melhor ter o Jori e a gente gasta um pouco menos, né, porque não... O goleiro estava adiantado, estava do outro lado do gol e não conseguiu chegar. Enfim, já começamos perdendo de 1-0. A partir daí, o América até conseguiu tentar impor o ritmo de jogo e explorando muito o lado esquerdo do campo, principalmente com o Adson. Até se discutir ali, acho que o Jair comentou que o América só jogava pelo lado esquerdo, parece que não tinha muita confiança no Fabinho. Eu acho que tem um pouco a ver com o fato dos dois serem canhotos, né? O time fica meio torto. Normalmente o América, aquela formação que a gente gostou de ver jogar, que nos levou a Libertadores, o Ademir ficava na direita para puxar para dentro e chutar, e eu não lembro quem ficava na esquerda, que fazia a mesma coisa do outro lado. A gente jogava com os pontas de pé trocado. Agora a gente está jogando com dois pontas com a perna esquerda e o Fabinho, que parece que tem duas pernas direitas sendo canhoto, porque também não acertou nada na partida. E numa dessas, uma bola na linha de fundo, o Adson foi cruzar, talvez a bola teria destino ali com o Jonatas, mas acabou que o zagueirão deles colocou para dentro, uma belíssima finalização, inclusive a gente podia observar para ver se não coloca no lugar do Jonatas. A partir daí o jogo escorreu, eu acho que também mantendo a mesma tônica do ano passado, a América naquela posse de bola meio estéreo ali, que não dá em muita coisa. A gente só finalizou uma bola no gol no segundo tempo, que não teve perigo nenhum, a bola cruzada ali que o Jonatas finalizou. E quando já esperava que o jogo fosse acabar o primeiro tempo 1-1, o América vai e toma um gol bem à cara de América, bola sobrando na zaga, tanto o Lucão quanto o Ricardo Silva bobeando na marcação, acho que era o Felipe Amaral também ali deixando o jogador do Belange entrar na área. Enfim, viramos o primeiro tempo perdendo de 2-1. Então, o primeiro tempo... desastroso. A América jogou muito mal, time muito sonolento. Eu não sei se era o gramado, se era tempo de bola, mas os caras na dificuldade de dominar a bola, quando o Berlanda chegava, por mais que chegava pouco, chegava com muito mais perigo que a gente. O único que estava um pouco mais lúcido ali, na minha opinião, era o Elizari, que não é um craque, mas é um cara que roda a bola rápido, então ele costuma achar bons passes. E até o Adson, que por mais que errava muito, era um cara que tentava alguma coisa, né? E só que o segundo tempo me deixou já um pouco mais esperançoso, assim, porque eu acho que no segundo tempo o time entrou com muito mais vontade e até um pouco mais criativo. Já logo no comecinho do segundo tempo, o Elizário já fez um gol, a gente empatou 2-2 e ficamos com aquele sentimento que talvez poderíamos virar e ter a vitória. O Bruxo promoveu algumas mudanças, então... ele colocou o Figueiredo no lugar do Adson, colocou o Renato Martins no finalzinho do jogo no lugar do Fabinho, ele entrou com o Benítez no lugar do Felipe Amaral, entrou o Miquez no lugar do Cauã Barros, então ele fez as mudanças para tentar talvez conhecer um pouco mais o elenco e dar mais rodagem, principalmente para o Benítez. O Benítez entrou muito bem, eu acho que ele foi a principal ponte de esperança que a gente tem, assim, porque fez de tudo, fez cruzar, errou alguns passes normal, mas... esse cruzamento, jogada individual, o Benítez entrou muito bem e o time se mostrou mais criativo. E até tentando corrigir um problema que tinha, na minha opinião, do time do Cauã, que ficava trocando muito bola atrás do meio de campo, muito longe da área. Pelo menos conseguiu avançar um pouco mais, o Bruxo falou sobre isso na coletiva, a gente conseguiu chegar mais próximo da área, mas ainda assim muito pouco criativo. E no finalzinho do jogo a gente até teve a chance de virar, na minha opinião, uma jogada que é bem corriqueiro entre atacante e zagueiro. Eu acho que o árbitro errou de ter anulado ali no ato, que se puxa o VAR, na minha opinião, o VAR não anularia. Mas acabou terminando 2-2. Uma estreia ruim, na minha opinião, né? Porque empatar com esses times do interior, a América tem obrigação, ainda que com o elenco mais limitado, de vencer. Eu acho que fica de principal ali foi a volta do Benítez, que voltou muito bem. O Jonatas, que não mostrou muita coisa, a bola chegou muito pouco nele, como já era no ano passado, a bola chegando pouco no camisa 9. Renato Marques entrou até bem, eu acho, no lugar do Fabinho ali. Eu acho que ele poderia ser mais... tentar titular o Fabinho de um lado e o Adson do outro, e um camisa 9. E terminamos com isso. 2-2, voltamos com um pontinho para Belo Horizonte. E agora tentar tirar esse prejuízo, né, na parte de quinta-feira contra o Pouso Alegre. Boa! Pessoal, dedo no like aí. Isso ajuda demais para o nosso conteúdo chegar aí para outros americanos. Ajuda a gente a continuar com o trabalho aqui também. Dê uma moral aí para a gente, só dando, se inscrevendo no canal aí e dando likes nesse programa e nos outros que vocês assistirem. Bom, vou começar direto com a pedrada. O Bruxo cagou o time nas substituições ou não? Porque para mim, tirando a do Benítez, foi uma pior do que a outra. Não, se bem que a do Cauã Diniz também até que foi boa. Mas foi para corrigir, né? Mas foi para corrigir. Aquela primeira mexida dele e juntas com até o final, né? Mas ele entrou? Eu só vi ele na hora que ele atropelou o zagueiro ali. Não, o problema é que foi do Jonas, que ele é tão ruim que o Lucas até esqueceu, porque ele participou bastante do jogo no primeiro tempo. Ele aparecia pra fazer umas tabelinhas, principalmente com o Fabinho no lado direito ali. O problema é que o Fabinho dava a bola não voltava, né? Ele fazia uma tabelinha meio diferente, assim. Ele pegava a bola e perdia logo depois, quando ele não conseguia não dominar e perdia ela. Ele, tecnicamente, é muito ruim, né? Não à toa, com 35 anos, ele não firmou em lugar nenhum no mundo, né? Ele rodou bastantes lugares, né? Isso. Nossa, que cobrinha, ó. Deu uma fofocada aí pesada agora, hein, Decabites? Eu? Porra! Brincadeira. Rolon, e aí? O que vamos começar falando do nosso amigo Bruxo ontem? O que você achou? O que você achou dele? Eu não sei se ele... Parece que ele não treinou o time, né? Porque tentar colocar o Elizari e o Benítez e deixar sem o meio campo, eu acho que ele, sei lá, se ele percebeu muito tarde, mas para entrar os dois tem que tirar um ponta. E aí deixar o Benítez mais solto ali como o armador. Mas deixar os dois, você abre o meio campo totalmente. Aí ele ficou totalmente aberto e deixando mais espaço para o time adversário do que já deixa normalmente, né? Eu não quero cornetar, não, mas ontem subiu um cheirinho de Cauã, de Cauã com ascendente em Lisca, que me deu uma certa tensão. Aquele mesmo joguinho posicional que o Lucas comentou aí, aquela coisinha da bola ficar, sabe? E isso me deu um desânimo, viu? Me deu um desânimo grande, inclusive. Porque o Berlanda não queria jogo, não. Eu achei que isso foi mais no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo ele tentou corrigir um pouco isso. O problema é que a questão da falta de criatividade, você tem um camisa 9 na área que não recebe bola, assim, no primeiro tempo chegou uma ou outra, mas assim, muito pouco, né? Pensando que é um cara de 2 metros de altura, que a chance que ele teve foi finalizar de cabeça. Ele teve uma no primeiro tempo que ele teve que ir para trás, né? E a do segundo tempo ele acabou fazendo o gol e o juiz marcou falta. Mas a bola chega muito pouco, isso que preocupa, porque é o mesmo problema do ano passado, é a defesa fraca, tomamos 2 gols do Uberlândia. Até porque é a mesma. E um ataque que, assim, a gente finalizou no gol 2 vezes, uma foi um gol e uma outra sem perigo nenhum, porque o outro gol foi um gol contra. Então, assim, a questão é que o time não mostrou evolução do que apresentou no passado, apesar de que Elizari e Benítez... me anima um pouco você ter o meio campo com eles, né? Assim, Benítez tinha acabado de voltar, eles não jogaram tantos minutos juntos, né? Mas eu acho que é uma dupla que me anima. E o Miquéias também entrou relativamente bem. Eu acho que dos volantes ali para desarmar, por incrível que pareça, deu uma cornetada porque ele foi volante do time do Oeste que caiu para a terceira divisão. Eu acho até que ele entrou com pelo menos um pouco mais de vontade nesse sentido do desarme. Pois é. Mas eu acho que foi o Cauã que entrou, o número 88. 81. Bom, Cauã entrou. O Cauã Diniz eu achei que fez uma grande partida. O Cauã Barros começou e o Diniz entrou. Diniz entrou no lugar do Elizari. O Barros fez a mesma coisa que o Juninho. Toda hora que você olhava, tava ele dividindo o meio, a lateral ali com indo pra ponta direita. Isso mesmo. Mas o próprio Miquéias fez isso também. Eu acho que é meio que do esquema de jogo, porque no final do jogo ali, quando tava precisando de colocar a bola na área, eu não lembro quem que foi que fez a jogada na direita, quando foi tocar, ele tocou pro Miquéias cruzar, e aí não deu em nada. Então, acho que é uma questão de posicionamento mesmo. Mas aí até dá pra tirar um pouco, a gente pede pra ter um primeiro volante, ele vai e finalmente coloca lá o Felipe Maral, que era uma coisa que a gente falava do ano passado, mas ele coloca o Felipe Maral pra ele jogar mais na frente do que tudo, aí vai dar espaço pra eles atrás, então se for assim, vai com a Lê. Ok, tá certo que o posicionamento tava ruim. Mas o que Felipe Amaral também... Ele deu umas pichotadas ontem que se fosse o Juninho e a Leia 2024, a gente ia estar cornetando do mesmo jeito, hein? Sim, Eu não acho que foi bem, acho até que o Mikéas foi melhor. Se fosse por desempenho no jogo de ontem, eu começaria o próximo jogo com o Mikéas de primeiro volante. Mas não adianta nada o Mikéas jogar de primeiro volante, aí tá lá, sei lá, no primeiro tempo ele tá na ponta direita, aí a gente perde a bola e vai continuar seu primeiro volante lá atrás a pegar. Então, assim, um pouco disso. Não adianta você, às vezes, ter o primeiro volante que a gente tanto quer, se na hora de jogar ele vai estar lá na frente também não, e vai deixar um pouco desguarnecido ali atrás. É. E a saída de bola também, achei bem ruim, bem ruimzinha do Felipe Amaral ontem. Ah, já visto. É só pegar o primeiro gol, gente. O primeiro gol deu pra ver como é que ele não é, assim... desligado. Desligado. E até nessa questão de saída de bola, porque ele quer sair jogando lá de trás, sem ligar e tudo. Vocês perceberam que na hora da saída de bola, o Ricardo Silva fica isolado atrás. Eles fazem uma linha pra sair ali, o Lucão, o Matheus Henrique e o Felipe Amaral, e o Ricardo Silva fica atrás, ou seja, tipo assim, não participa da saída porque não tem a qualidade. Então por que você tem um jogador desse jogando? Se ele, marcando, ele não tem qualidade. Saindo jogando, ele não tem qualidade. Nesse aspecto, joga com o Júlio, que pelo menos faz os dois melhor, né? Mas ele tá lá pra ser o capitão do time, velho. Pode ser o capitão do banco. Ele faz no, funções no, no banco ele pode ser no máximo gerente. Capitão não pode ser, não. Não pode gerente, não, porque daqui a pouco o gerente do banco volta. Mas aí, se esse gerente do banco, se ele volta, ele vira capitão, porque ele não senta no banco. É, rapaz, o negócio é complicado. Mas eu, ontem, realmente, eu também gostei mais do Mikéas, achei que foi melhor. Mas eu achei o time ontem muito bagunçado, cara. Eu achei a questão que eu acho, gente, é que um time com tanto jogador limitado como a gente tem, porque jogador bom mesmo nós só temos um. A verdade é essa, Benítez. Ele é o único craque que nós temos no time é o Benítez. E então, com um time tão limitado como a gente tem, é preciso ter mais obediência tática, no meu entender. Porque senão zanga. Partindo do pressuposto que o pessoal não fez o que foi mandado. Porque se a gente partir do pressuposto não, que o Deve queria, aí fudeu. Não acho que eles. Eu acho que eles fizeram o que o William pediu, sim. Eu não vi, na hora que apareceu ele reclamando algo do tipo lá, eu não vi em nenhum momento ele dando algum tipo de mudança de diretriz, né? Vai para outro lado, mexe, esse tipo de coisa. Então, não, eu acho que obedeceram sim, mas o esquema ontem começa do papo de sempre, né, gente? Esse 4-3-3 já não deu para vocês, não? Tem muito tempo. E o problema é que você... A impressão que dá é que o elenco foi montado há tanto tempo que ele, as peças elas vêm para compor esse mesmo. Você pensa sempre num ponta que um cara que corre e não faz gol, um camisa 9 que busca um cara também que costuma ser ineficiente, mas parece que o elenco foi montado para esse esquema e não tá funcionando. Sim, verdade. Quando eu, até pelos. Colocando assim, pelo jeito que jogava ontem. Porque assim, você vai ter o Jonatas, mas para ele ficar fazendo aproximação fora da área, para trabela, para tocar passe e tudo, aí é melhor deixar o Renato Marques, que tem mais qualidade técnica do que ele. Você não vai ter um centroavante de 1,95m para você cruzar a bola na área para ele, e não, a gente cruzou basicamente para ele uma bola que ele pôde de cabeça, o resto foi tudo passe baixo. Então, assim, aí não tem porquê, né? E aí não tem. Se eu colocar o Watson, que é um ponta, que o pressuposto dele nunca foi ir para a linha de fundo cruzar, ele sempre foi para cortar para o meio para bater ou cortar para o meio para cruzar. Ele sempre jogou na direita por conta disso. Ele não é de levar para a linha de fundo. Aí você pega a melhor coisa que ele tinha e você tira, porque você coloca ele fazendo a esquerda, que ele só vai poder cortar para a linha de fundo para cruzar, só que ele não está tão ambientado com isso. E deixa o Fabinho, que é um ponta que gosta mais de entrar na área, então tanto faz o lado que ele vai jogar, porque ele vai entrar para aproximar com o segundo atacante, para fazer uma beirada. Então ele não vai também cortar para dentro para bater. Então você tira a finalização de longe, porque o Aço não vai conseguir fazer isso, porque ele não vai ter como cortar para bater com o pé direito, e o Fabinho não faz isso. Então assim... Fica meio ineficiente as ações deles, né? Uma coisa interessante, deixa eu mostrar para vocês aqui o mapa de calor do Adson de ontem. Eu achei bem interessante, olha como é que ele ficou. Deixa eu colocar aqui a minha tela aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o mapa de calor de ontem. Deixa eu colocar aqui. Estão vendo aí, né? Olha aqui o mapa de calor do Adson, tá vendo? Ele realmente entrando aqui, ó, fazendo bem essa... Se fosse no basquete, seria a zona morta, né? Ele estaria fazendo a zona morta aqui o tempo inteiro, ó. No nosso caso, a zona morta é a nossa zaga, né? Mas olha como é que o mapa de calor dele mostra bastante ele aqui, foi jogando quase como um volante. Será que a teoria do a teoria do bruxo, já que ele falou na entrevista dele em Carrossel Holandês, ele tá querendo fazer o Watson jogar como se fosse no Carrossel Holandês? Não, eu não sei. Ele tem tamanho para subir no carrossel, né? Ele vai ficar do lado de fora. eu posso estar enganado, né? Mas eu vi o Watson ali muito para a direita, que, por exemplo, ele normalmente nesses escanteio mesmo, quando é ele que tá batendo, o América costuma deixar os mais baixinhos um pouco para trás para tentar evitar contra-ataque. Ele até fez uns desarmes, assim. Talvez esse lado direito seja mais... mas quando ele vai para lá, é mais relacionado a isso. Atacando ali, fica principalmente do lado esquerdo mesmo. Olha que interessante quando a gente olha o mapa do Adson, do Fabinho e do Jonatas. Olha lá, esse mapa para o Jonatas, para um centroavante, é um mapa estranho, vocês não acham? É, foi até o que o Felipe falou, ele saía da área toda hora, mas eu não sei se é porque a bola não chegava ou porque pediam para ele fazer isso, né? Pois é, olha que interessante. Ó. Ele com o do Adson são quase complementares aqui na esquerda, olha, o mapa dos dois. Que coisa interessante. Você observar aqui, ó, a relação aqui. A questão é que pega nessa é disso, porque se a protagonista fazer isso, joga com o Renato Marques, que tem mais qualidade técnica, tem mais... pra trocar, e ele fazia muito bem isso no passado, sair da área e aí alguém entrava na linha de defesa, no espaço que o Renato Marques deixava, né? Sim. O Jonatas não vai conseguir dar procedência jogada. Então aí é melhor você ter um cara mais técnico. Não o Renato Marques seja um primor, ele só é melhor do que o Jonatas nesse aspecto. Ou o próprio Fabinho fazendo isso também, se for. Mas o ideal seria a gente ter dois atacantes. Eu acho que daria pra jogar com o Fabinho e o Renato Marques ali e deixar o Asno circular, por exemplo, fazendo como se fosse um meia armador, colocar numa condição dessa e revezar com o Benítez, né? Quando o Benítez tiver condição, vai ele, quando não tiver condição, vai o Watson. E aí você fica um pouco mais bem servido nesse aspecto, nesse 4-3-3, que não tem funcionado, né? Não é de hoje. Rapidão, já, só porque eu vou ter que ir pro meu esporte especializado aqui. Um abraço e um resto do programa pra vocês. Temos esportes especializados ainda não, né? Ainda não. Tá muito cedo ainda. Tá. Teve post enigmático da América Locomotiva. Não sei se vocês comentaram aí no programa passado, mas aí... Comentamos que você diria para nós qual que é o resultado do post enigmático. Não sei. Ainda não saiu, então. Não saiu, não. Continua o enigma. Continua o enigma. Eles vão colocar o jacaré de kicker. Aí fodeu. Aí que o tricampeonato mineiro não vem mesmo para um locomotivo. Falou, que galera. Beleza. Valeu, Lucas. Obrigadão, cara. Bom, mas então o que acontece? A gente viu ali também que olhando para o mapa de calor, explica muito bem porque que o nosso jogo foi mais puxado para a esquerda, né? Isso aí eu acho que fez uma diferença ali. Aquele conjunto Marlon, Adson, Jonatas, eles ali estavam conseguindo jogar bola, o que não acontecia na direita, né? E aí por isso o time morreu no segundo tempo, porque o Adson, por mais que ele não esteja entregando o que ele começou, que dava sinais quando ele começou a entrar no time, ele ainda é um jogador que faz alguma coisa. Ele erra bastante, ele não é de cruzar, então ele indo muito para ele de fundo teve um pouco desse problema, só que ele ainda é um dos que participa muito do jogo, porque ele busca o jogo, ele tenta, então ele acaba querendo ou criando alguma coisa, né? Quando ele saiu, você perdeu esse cara que estava tentando, e aí... Só foi achar uma jogada de gol, porque aí o Matheus Henrique conseguiu aparecer um pouco mais na frente, que ele não vinha conseguindo no primeiro tempo, né? Então... Aí ele botou o Júlio. Não, ele botou o Benítez. O Júlio não entrou. O Júlio não entrou, errou, quem entrou foi entrou o Benítez. Não, o Júlio só passou. O score errou, tá certo. esquisito, hein, só. Eu acho que essa mexida dele aí, eu acho que ele é daqueles problemas que a gente sempre fala de técnico sem leitura de jogo, né? Ou ele entendeu errado que aquele buraco que estava dando ali era necessidade de puxar mais o meio. Não sei. Eu acho que isso aí não seria errado se você estivesse chegando no final do jogo e desesperado para fazer o gol. A gente deveria ter ficado no final do jogo de ontem. Mas naquele momento ali não fez muito sentido. Eu acho que as substituições fariam mais sentido se quem tivesse saído para entrar do Benítez fosse ou o Fabinho ou o Jonatas. Mais o Fabinho. Pra mim também. Mais o Jonatas, na verdade. Aí você empurrava o Fabinho para fazer um falso 9 ali, mexendo, queria aproximar tanto pro Adson quanto 4-2, o Figueiredo. Né? O Figueiredo, podendo trocar, porque o pessoal falou na transmissão que na base o Figueiredo era centroavante. Ele foi pra ponta porque ele não cresceu, né? Ele ficou um tuquinho de amarrajega, então ele caiu pra beirada por conta disso. Então, assim, fazendo os dois ali circularem tudo, colocando o Watson de volta pro lado direito, pra ele poder cortar pra dentro e bater, você ia ter um pouco mais de jogada, ter um pouco mais de volume, né? Mas ele tirou uma pessoa que tava conseguindo criar alguma coisa ali na frente, colocou o Figueiredo, que é mais de finalizar, então não conseguiu ter o mesmo volume, o Fabinho não conseguiu inverter do outro lado, e aí você meio que matou o que o time tava conseguindo fazer um pouquinho no primeiro tempo, né? Então, pois é. Eu aí não dá pra saber se é falta de leitura ou se ele confiou no Jonathan. Acreditou, né? É. Mas a questão é essa, acreditar no Jonathan. Tem um comentário aí falando que o Renato Marques é ruim, por isso que ele ainda não vingou. Pô, o Jonathan tá com 35 anos e não vingou ainda, então... Aí é foda. Porque ele não jogou em lugar. Por falar em comentário, deixa eu puxar alguns aqui. Saulo Prata dando boa noite, que saudade, Irandé, pra gente também. Roberto Nassif dando boa noite também, Zé Flávio Moreira. Astrix tá falando aqui, ó, esse ano chegaremos a decadentes 500. Possivelmente a única coisa boa que o América vai me trazer esse ano. Calma, calma, tá começando. Augusto Rezende, o goleiro da Copa Itatiaia é DNA formador, melhor que o Jory? Decadente, difícil, né? Nosso comentarista oficial de goleiros, você acredita que o goleiro da Copa Itatiaia pode ser melhor do que o Jory? Eu não assisti nada da Copa Itatiaia. Quem que é o camarada que eu poderia saber? Chama Gui. Mas, fez, olha, o gol da área dele. Eu desconfio, colocando assim, hoje os campeonatos amadores estão pegando atletas, o Bruno sabe, ele jogou um ano de futebol amador, então teve um ano que ele pôde jogar a Copa Itatiaia, né, quando ele saiu do Sub-20 ele com 18 anos, antes dele voltar. Então, de vez em quando você encontra um jogador assim, que teve base e não vingou e tudo, se ele for novo, eu até acredito. Mas, certeza que ele seria mais barato que o Matheus Mendes, né, mas já que já contratou o Matheus Mendes, não tem muito o que fazer. Não, gente, calma. Mas, assim, Paulo... eu não culpo ele nos gols. O primeiro, assim, um pouquinho no primeiro que ele estava um pouco à frente, mas não é um posicionamento estranho. E o cara deu a sorte de acertar um chute que a bola foi alta e caiu bem no finalzinho ali para encobrir ele, né? Então, assim, foi mais azar do que provavelmente falha. Mas o fato da gente ter tomado dois gols em dois chutes, basicamente, que o terceiro chute não foi bem um chute, né? Então mostra que o problema não é o goleiro. Você tem gol, o segundo gol. O Ricardo Silva panguando na pequena área, marcando ninguém, e dando condição pro cara que marcou. A culpa não é do goleiro. Tipo, se o seu zagueiro é meio burro, você vai fazer o quê? Você tá dando alho para vários goleiros nossos nos últimos anos, hein? Não tira a culpa que o Dalberson tomaria. O Dalberson é que, tipo, ainda que o cara estivesse de longe, a zaga bem posicionada, ele tomaria o gol de alguma forma. Mas, assim, eu só tô falando que ele não tem culpa também, assim como muitos dos gols que o Dalpson eles tomaram, porque a zaga não ajudava, assim, eu ainda, vamos colocar a regra de Sérgio Salviano, vamos esperar ele jogar 5 jogos, pra ele tomar um gol que é uma falha, tipo, acho que o Dalpson já teve, acho que o Elias teve no final também, vamos esperar isso acontecer antes de queimar o cara. Tá certo. Paulo Márcio tá aqui falando, você desbloqueou uma lembrança ruim agora, Paulo. Jonathan é pior do que o Krigor. Krigor também foi dureza, hein? Jogou nada e no que jogou era péssimo dos péssimos. Juan Carlos Martins, o William Batista afundou o time nas substituições. Tião Godinho, o Bruxa escalou muito mal a América. Desculpa, gente. Não escalou mal, né? Ele mexeu mal. A escalação, como eu falei, eu não tô vendo o treino. Mas o Miquéias, por exemplo, mostrou mais do que o Felipe Amaral. Será que o Miquéias não começou no banco porque ele foi contratado e o Felipe Amaral já tava aí? Meio querendo mostrar que o cara que chegou tem que conquistar espaço ou coisa do gênero. Então, assim, se o cara vem treinando melhor, tinha que jogar. Então, é uma coisa. E a questão é o Jonathan, que ano passado ele foi reserva de todos os centroavantes que passaram. Ele ficou porque é o único que tinha contrato. Se o contrato dele acabasse em dezembro, ele tinha ido embora também. Eu acho que não renovariam com ele, se fosse o caso. E ele começou com ele. Então, assim, não seria o caso, às vezes, do Renato Marques, do Fabinho, do Figueiredo jogando de falso 9, de arranjar alguma forma. Jogar, às vezes, não com 3 atacantes, mas 2 e 1 meia. Então, coloca ali, né? Eu acho que da escalação ideal, talvez você questione Ricardo Silva, basicamente. Não, esse eu questiono 100%. É, não tem por que estar lá. Aí dá pra colocar o Miquéias com o Amaral, porque o Miquéias mostrou mais futebol ontem. E o centroavante, com o esquema tático. E aí você questiona. Agora, de resto... Foi o que tinha, mas ele mexeu mal. Muito que a gente falou, igual a gente falou, ele bem que não viu o jogo. Ele acabou tirando a única peça que a gente tinha que estava ajudando a criar, E aí ele teve que corrigir colocando o Cauã Diniz, né? Ontem eu ouvi de um dirigente do América a seguinte frase: Ricardo Silva será o Rafael Lima de 2024. Tá quase. Vai, vai. De 25. De 25. Desculpa. Nossa senhora. Tô com dó do Júlio. Se ele for tutorado por aquilo ali, eu acho que ele vai evoluir. Vai regredir o futebol. Garantiu que Ricardo Silva levantará a taça ao final do ano, hein? Não sei de quê, né? Mas pode ser uma taça. Quantas garrafas de uísque tinham sido consumidas nessa frase, Jair? Só para ficar consciente, assim. Eu falei assim, meio duvidoso, viu? Eu acho que não vejo um futuro de Rafael Lima pro Ricardo Silva, não, viu? Gostaria muito de estar errado, mas dá não. Laura Grise, muda técnico, muda jogador, mas a mediocridade do time, a falta de marcação, vitalidade, interesse e objetividade. Time lento, sem interesse e vontade de ganhar. Jogo de caranguejo, lamentável. Laura também viu aí, sentiu o cheirinho de Cauã. Ui, lá ele. Cláudio Gomes, até quando nossa diretoria vai proteger na desculpa da falta de dinheiro, pagando Jori, Jacaré, Ricardo Silva e outros? É, por aí. Grande professor Flávio Azevedo está aqui falando: dois programas juntos é fogo. É, gente, é porque o dia que é segunda-feira, não tem jeito. Já tem o Soldeca, que é às 19h12, né? Do Alisson, grande Alisson aqui, amigo nosso também. Então a gente vai para as 8h30 para dar espaço para vocês participarem dos dois, né? A gente quer a presença de vocês nos dois programas, mas nosso horário natural é domingo às 20 horas. Mas ontem não tinha jeito, né? Como é que a gente ia acabar atropelando o horário do jogo, e a gente não quer fazer vocês perderem o jogo do América. Então, a Globo... Vai acontecer domingo que vem de novo. Ah, é? É, ué, tem olhei, América então... e Vila. Que hora? 6h30. É, 6h30 não tem jeito. É, infelizmente vai ter que ficar para segunda mesmo. Que beleza, hein? Eu não tinha me atentado a esse problema de horário ainda não. Felipe, você já tinha olhado isso? Não, eu vivo um jogo de cada vez. Rolou um que atrapalhou aí, brincadeira, viu? Como eu não estarei nem no jogo contra o Pouso Alegre, nem no jogo contra o Vila, então eu tô meio aéreo desses horários aí, infelizmente. Então o programa que vem vai ter que ser segunda-feira de novo. Ô Globo, ajuda nós aí. Não é porque vocês não querem que a gente compita com o Fantástico aí que vocês estão prejudicando a torcida, ué. Mas domingo 6h30 é um bom horário, né? Vamos conversar que é um bom horário. Ah, é, com certeza. É um bom horário. Paulo Barbosa está perguntando por que o Decadentes não assume a comissão técnica. Não, a gente gosta de fazer nossas coisas erradas só aqui no programa, que o efeito é nulo. No América tem que ser gente boa de serviço. Rolão, você já imaginou Decabites falando de aspirar o descendente com o jogador no vestiário? Como é que vai ser? Imagina ele tentando motivar o Matheus Mendes depois de tomar dois gols daquele ali, de que ele tem que trabalhar na segunda-feira. Ah, a parte motivacional é fácil. O problema é treinar o pessoal para eles fazerem melhor, né? Essa é a parte difícil. Tem que fazer igual Alencar, tem que dar uns iPhone, prometer um churrasco. É isso aí que tá faltando aí, para ver se motiva a turma. Eu na mega da virada, infelizmente não foi possível. É, isso é uma coisa muito triste. A Mauri Lopes tá aqui, salve, salve, Decadentes. Começando o Fabinho como titular absoluto. Aí vem o Speed Porco do Cauã, tirando o Adson e mantendo o Fabinho. Fabinho é o novo integrante da extinta igrejinha. É, eu não sei se ele é da turma da reza, não. Mas fato é que ele tá com moral. Ele e Jonatas ontem, só o William Batista não viu como é que tava a situação deles. Cuba Knights tá aqui, ó. E esse goleirinho do Atlético, hein? Não tem como não falar. Dois chutes e dois gols. É, o Felipe já falou um pouquinho, né, Felipe? Já fez a defesa do Matheus aí, que eu observei. Maurício Cândido, boa noite, Letos. Uma pergunta. Jonatas, por que ele ficou tanto fora da área, tendo que buscar o toque no bico da área em quase 80% do jogo? Eu acho que o celular dele devia estar sem sinal, né? Devia estar procurando sinal para o celular em outra área do campo, né? Eu desconfio que seja instrução tática, mas aí só perguntando pro William Batista. Mas... Eu não lembro, ele estava dentro da área nos cruzamentos, nos escanteios contra a gente? É, certamente estava. Provavelmente, muito provavelmente. Né? Era alguma coisa que ele podia pelo menos ajudar, né? Já que provavelmente. Ele ia fazer gol. Um adendo só, que eu também sou colocando assim, mas até eu coloco um pouco de falha dele, porque eu acho que ele não fez falta. Mas ele foi meio burro, porque o zagueiro do Berlândia não ia subir naquela bola, ele tava correndo para trás, ele não ia conseguir pular. Ele só pula e cabeceia, ele faz o gol. Ele foi colocar a mãozinha assim, ele deu toda a desculpa por arbitragem, que já não é muito, muito amiga nossa, poder marcar, né? Então, assim, não foi... Mas eu olho ali, eu não consigo ver falta ali de jeito nenhum, cara. Não, não foi falta. O cara é porque o zagueiro viu que não ia conseguir encostar. Quando ele sentiu que tinha uma mão nas costas, ele foi e se jogou pra frente pra pensar, o juiz caiu na dele e marcou. Se não tem a mão ali, ele acaba batendo no próprio Jonathan ali, que ia ter feito o gol da mesma forma, né? Se ele não coloca a mãozinha pra frente ali, ele tinha conseguido fazer o gol do mesmo jeito e o juiz não tinha nem... Não ia ter o que marcar, né? Então, o único errinho dele foi colocar essa mãozinha assim pra frente, mas... Não, também não tira, não é tanto culpa dele, mas assim, é só... Não precisava. Facilitou, né? É, porque na hora que ele pula também, não tem como ele frear mais, não. É, vai-se embora, olha o tamanho do cara. É, não, e o outro cara não ia pular, ele só vinha correndo pra trás, assim, então ele não ia subir pra cabecear com ele. Então, por isso que eu falei, ele colocou a mãozinha só pra, tipo, de apoio, pro cara, tipo, não bater nele. Se ele sobe ali, cabeceia, e depois o cara tromba nele ali, ele desequilibra, ele teria feito o gol do mesmo jeito e não teria sido marcado falta, entendeu? Eu não... É porque ele chegou na América tem pouco tempo, ele não sabe como é que a Federação Mineira não é tão favorável assim em arbitragens contra a gente, né? Então ele acabou. Para essas faltou, né, ter uma palestra, o pessoal fala assim, gente, não vamos dar motivo, a arbitragem já quer fazer coisa contra, vamos tentar jogar mais certinho. Então... É, desse formato aí. Alberto Boechat dando um boa noite aqui pra gente também. Francisco Baladão, se esse goleiro fosse o que se espera dele, vocês acham que o Atlético deixaria ele vir pro América? Ó, a notícia que eu tenho é que o problema lá também, que o disco, o tal do Everson lá na cachorrada também, disse que não deixa pra ninguém. Cara, difícil de mexer e tal, então, como ele renovou lá, eu acho que também ele entendeu que precisava de algum lugar onde ele jogasse, né? Mas o goleiro reserva deles pegou tudo ontem. Diz que foi mesmo. Não é que eles deixaram, é porque basicamente ele é um goleiro que precisa desenvolver, o goleiro só desenvolve jogando, senão você fica igual o goleiro, você fica tipo, reserva até 20, 26 anos, você não vai, é mais difícil desenvolver, você demora um pouco mais, então você tem que jogar ali para você evoluir. E ele jogou no CSA, tanto é que o Atlético buscou ele depois de uma temporada no CSA pro time, só que aí o Everson não machuca não deixa trocar goleiro de Copa, essa questão toda, então ele foi reserva e não teve chance. E aí ele chegou, peraí, quero ser emprestado porque eu quero continuar evoluindo. O América buscou, não acho assim... Eu falei, não é, talvez não seria o que eu buscasse, talvez eu investisse o salário em outra coisa que a gente precisa mais, porque até o momento eu não sei o quão melhor ele é ao Jory, já que eu coloco o Dalbert e o Jory no mesmo nível, né? Então assim, não é um... Mas pode ser que ele, de fato... Eu acho muito pouco ainda pra gente saber, gente. Vamos com calma nisso aí. Não, mas hoje eu não sei. Pode ser que ele mostrando, ele com sequência, que também é um goleiro que tem um ano que não... Assim, vem que não tá jogando regularmente. É ritmo. Então, ontem o time como um todo, foi um time todo sem ritmo, né? Essa é a verdade. Então assim, vamos dar tempo. Ele pode ser um goleiro promissor, porque o Atlético não colocou a cláusula de venda. Se ele fosse um jogador que eles queriam meio Picamundo, já colocava assim, tá aí, ó, se ele jogar bem, você pode comprar, fixava o valor já no final, do gênero, não foi o caso, tem que, esse bobear, ele tem até cláusula de, isso não tem, você não tem cláusula de puxar de volta, porque não é o caso, mas imagina se o Everson quebra a perna, o goleiro de reserva dele jogou bem até então, mas e o outro? Talvez, mas será que eles não confiam mais no Matheus Mendes do que no reserva atual, por já ter mais experiência e tudo? Então, pode ser, então, não sei. Colocou porque de fato ele já tem um outro goleiro reserva, confia o titular, não perde jogo nenhum, então dá pra emprestar, até pra continuar desenvolvendo, né? Com certeza. Deixa eu puxar aqui. E aqui tem bastante goleiro pra ele pegar por osmose, né? Qualidade. Tem 7 goleiros, 3 viajam pra todo jogo. Então, assim, aqui vale a pena. Lúcio Melo tá aqui, traz o goleiro do Galinheiro e depois esperar o quê? É frango mesmo, tá aqui continuando, falando o Matheus também. Geraldo Gomes, essa diretoria vai acabar com o resto do clube. América Coelhão tá pedindo o Renato Marques no lugar do Jonathan. Emerson Mascarenhas, continuamos com os mesmos problemas, zaga fraca e ataque ciscante sem fazer finalizações precisas. Vai ser outro ano duro para nós torcedores. Meu medo é colocar o Renato Marques e inverter, né? Quando estava com o Jonathan, raramente cruzava a bola na área. Na hora que colocar o Renato Marques, vai chover bola na área. Mano, só uma ideia, que se não me engano, o João Ricardo, ele quando chegou, ele ficou na reserva do Fernando Leal, que foi. Meio que perdeu uma ou duas partidas. Essas partidas do João Ricardo não foram boas, até que quando o Fernando Leal volta, o João Ricardo volta pro banco. É numa outra sequência que o Fernando Leal perde jogos, que ele entra, é que ele começa a pegar bem e ganhou a titularidade. Mas se você avaliar o João Ricardo pelo primeiro ou segundo jogo dele, o pessoal não sentiu confiança, não. Ele falou, nossa, esse goleiro é ruim, e não sei o que. Então, tipo, assim, eu acho cedo para avaliar. Pode ser que, de fato, ele se prove ser o Dalberson da cachorrada, ou o Jô da cachorrada. Pode acontecer. Não dá para saber. Não vi uma partida dele antes da de ontem. E os gols de ontem não colocam culpa tanto dele assim também, não. Mas... Pois é, cara, isso aí é muito complicado. Eu tô tentando ser um pouco mais poliana nisso aí e torcer para dar certo, porque não tô vendo outra alternativa, não. Infelizmente. Olha, vai chegar em dezembro, nós vamos ter 6 goleiros para mandar embora. É, tipo isso. Ah, é, mas esse pelo menos o contrato já acaba em dezembro, então não precisa, né, nem... Não, gente, já estão pensando na dispensa no final do ano. Ah, o medo, na verdade, nem esse, né? Porque, assim, junho tá aí, de repente esse renova o contrato com o Jô e com o Dalvio, a gente não fica sabendo, né? Você já não renovou, né? E aí daqui a pouco aparece aquele golpe. Ah, tinha uma cláusula de renovação automática, se acontecesse... Chamar o famoso golpe do Liquid Paper. É, golpe do Liquid Paper que chama. Bom, Kubanite está aqui falando, boa noite, e essa Monte Carlos Games que arrumaram, quem será? A patrocinar o América, hein? Empresa de bicheiros de Pernambuco e com péssima cotação no site Reclame Aqui, desespero do coelho. Bom, essa semana passada anunciaram o nosso novo patrocinador Master, né? Então a Estrela Bet saiu e veio a MC Games, né? A MC Game é de Monte Carlos, Loterias, que é uma empresa de Pernambuco que trabalha com jogos de aposta, inclusive aqueles jogos de tigrinho, né? E saiu hoje então uma matéria do No Ataque falando que um pouquinho sobre isso, falando que essa empresa, que particularmente eu acho que a foto da capa da matéria é uma sacanagem, viu? Porque fizeram questão de colocar a sede da empresa, e olha a sede da empresa. A sede da empresa da MC Games, que está registrada lá junto a Receita Federal, é essa bitaca aqui, pertinho da praia lá, em Olinda. Então aqui a matéria está lá no site do No Ataque, está comentando que o dono da MC Games, que é o pessoal da Monte Carlos, eles já foram até investigados aí por participar do Jogo do Bicho no Nordeste, e ainda há alguma investigação, ainda tá, eles estão, tá tudo ok, tá, gente, não tem nada ilegal com a empresa. É, inclusive aqui na matéria fala que o América foi questionado e a resposta do América foi: o América Futebol Clube esclarece que mantém contratos comerciais exclusivamente com a empresa MC Games, devidamente habilitada pelo governo federal para operar no Brasil, seguindo todas as exigências legais aplicáveis ao setor das bets. É o tipo de resposta, né? Será que alguém teria coragem de responder? Não, a gente sabe que tem jogo do bicho, mas tá tranquilo. Como diria Zeca Pagodinho, é proibido? Cara, só uma coisa assim. Empresa do mercado de aposta, ter avaliação ruim no Reclame Aqui não é é o comum, na verdade. E o, senhor, como quem trabalha para empresas de jogo de aposta, justamente no saque, não tem a mínima vergonha de vir aqui e falar que é normal. Eu não trabalho no SAC, eu trabalho na parte de compliance. Eu trabalho com jogo responsável e prevenção na lavagem de dinheiro. É. Sei. Mas a questão que eu de colocar é que, na verdade, por exemplo, se você pegar a Bet365, agora talvez tenha mudado, porque o que acontecia antes era, o Reclame Aqui, se você for ver na regulamentação dele, ele aceita que qualquer disputa que tenha com empresas que estão lá, e que operam, e que dão resposta e tudo mais, ia ser julgada num tribunal... De São Paulo. E todos os sites, se você for entrar nos sites antigos lá, em todos os sites nos termos e condições, falava que qualquer disputa legal ia ter que acontecer na corte de Curaçao. Que é basicamente, ou seja, você não vai processar ninguém na cor de Curaçao, você não vai ganhar essa bosta. Então, assim, os sites não engajavam no Reclame Aqui muito por conta disso, porque é, não vale a pena para eles, porque eles abriram a brecha de ter que responder legalmente aqui no Brasil. Ainda que nem, não tinha, geralmente não tinha escritório aqui, era mais difícil e tudo, mas abrir essa brecha. As empresas que não são as maiores começavam a interagir, por quê? Já que as grandes não interagiam, as notas eram ruins, eles iam lá porque podia ter uma nota um pouco melhor. E aí você consegue competir um pouco com isso. Mas o normal, como vai gerar muito problema de verificação e pessoal que é limitado por conta de ganho, por conta de fraude de bônus, essas coisas todas, muitas das coisas de reclamação fazem sentido. Muitas coisas de reclamação nem sempre vão fazer. E o pessoal coloca lá para ver se ganha também mais coisas da empresa, nesse sentido. Então, é normal as avaliações serem baixas. Então, eu não coloco isso como um ponto primordial. A minha reclamação é só que ficou horrorosa a camisa. A camisa está parecendo, camisa da Copa Itatiaia. Mas paciência, nós estamos no ponto de escolher, não. Infelizmente. Meu bolso agradece porque esse ano eu não vou ter a vontade de comprar camisas de jogo como nos anos anteriores. Rapaz, eu peguei aquela foto de divulgação e troquei o vermelho por verde, por preto, por branco, inverti, coloquei, não teve jeito, viu? Que coisa assustadora. Não teve jeito, a logo é que é escrota mesmo. Ou logo feio, logotipo feio. Mas eu fico pensando, se o América tivesse um espaço no Reclame Aqui, também teria muita reclamação, então tamo junto. Não sei por que estão falando da empresa que patrocina a gente. Não, okay, ele até completou, falando que muita reclamação é por conta de propaganda enganosa. Não vou colocar assim, eu não sou um conhecedor do site em afinco, mas uma coisa que acontece muito é porque o site de aposta é feito para dar te ludibriar. Então o que ele vai fazer? Ele coloca lá uma propaganda de uma promoção. Ah, faça isso e ganhe sei lá quantas apostas grátis, free spins e o caralho a quatro. Se você clicar nos termos e condições, você vai ver quais são os termos e condições para conseguir e você vai ver que nem sempre é tão simples igual tá deixando no banner lá. O que acontece é que ninguém lê termos e condições, então você vai... Você coloca, você faz aquilo que você vai achar que vai ganhar e você não ganha. E aí você fala, depois você fica puto. Aí quando você vai falar assim, ó, mas peraí, por que eu não ganhei? Aí a empresa, ah, porque você não cumpriu os pré-requisitos aqui dos termos e condições. Esse é um pouco de questão que entra aí. Então, tipo assim, isso acontece direto. Aí você, claro, você fica puto porque os termos e condições não são nem sempre muito fáceis de você conseguir ver. É um pouco estratégia que tinha antes. Então, muita gente vai reclamar. Então, eu não coloco assim, pode ser que a empresa tem essa coisa, pelo que eu sei, o site deles não é um site que eles desenvolveram, é um site de um business to business, de uma empresa brasileira, aparentemente, chama Cometa Gaming e tudo. A única coisa que eu coloquei essa coisa, a parte relutante, na época o América até tinha trocado, foi para que antes da Estrela Bet, que era PixBet na época, que acabou se mantendo, é que o PixBet era a mesma coisa, empresa de dono brasileiro geralmente é rolo. Então, o cara pode estar querendo... Como ele é do jogo do bicho, eu acho que o meu maior medo está um pouco mais tranquilo. Porque é um cara que já investe com o pessoal apostando não, gente, e perdendo dinheiro com a aposta. Eu não sei. A minha preocupação, sinceramente, é o seguinte. Eu acho que isso tem um efeito sobre outros patrocinadores e outros projetos, sabe? Por mais uma coisa... Eu não sei, sabe? Não sei. Eu não vou fazer conta com o dinheiro de ninguém. Não sei. A gente sabe muito bem o aperto que a América está vivendo nesse começo de ano. Então, isso aí é o que aparece, é o com quem puder para pagar o Master aí. Mas não sei se é um bom negócio, não, sinceramente, tá? O que eu acho é que todo site aposta que não é dos grandes, eles têm um risco muito grande de fechar em pouco tempo. Sim. E aí, é o que eu falo, e colocando de jeito específico, muitas vezes o que acontece é um cara que quer lavar dinheiro, ele vai abrir um site de aposta, porque você coloca que você está tirando o dinheiro de lucro do site, coisa do gênero. Quando você quer lavar dinheiro, você topa perder, então, tipo, essa parte de licença, regulamentação, você topa perder, tipo, 50%, 60%, dependendo da origem desse dinheiro que você quer lavar. Então, o cara vai ali, parte do dinheiro passa por Curaçao, então, tipo, é mais difícil de fiscalizar que aparece fiscal, essa coisa toda. Você consegue criar uma plataforma ali, depois você lavou o que você quer, você fecha a torneira. E eu coloco um exemplo, o site que eu trabalhei em Gibraltar. Eles patrocinaram o Watford, que na época jogava a Premier League, e o Manchester United. Eles tinham a logo na camisa do Manchester e no Old Trafford lá. E patrocinaram também o Hertha Berlim. Então, tipo assim, que também na época jogava a primeira divisão do campeonato alemão. Então, só que... E o Atlas no México, fechou o patrocínio. O Watford, o Manchester e o Atlas entraram com o processo para receber esse dinheiro do patrocínio, porque o dinheiro pagou. E assim, o site, a empresa quebrou, entrou em insolvência lá, né? Que é o processo de falência. E o pessoal não recebeu. Então, porque o dono já tinha lavado o dinheiro que quis, fechou a torneira, não mandou mais, a empresa não tinha como pagar essas coisas, e assim, véio, foi... Mas para regulamentar no Brasil, você já tem que pagar de cara uma taxa para o governo de 30 milhões. Quer dizer, em teoria, esse cara não vai querer fechar isso tão cedo. Sim, mas no caso lá, o site foi feito... pagando? Ah, não sei, bicho, mas está legalizado, o governo falou que pagou. Não, é de pagar, pagou pro governo, fez a regulamentação, é de ter renovação de 5 anos, 2 em 2 anos, então assim, eles precisam saber, acontece que, por exemplo, esse site que eu trabalhei, ele tinha pago a licença do Reino Unido, que é cara, e a de Gibraltar, ele não tinha nem a de Curaçao, que era mais barata, é a de Gibraltar, que é mais cara e mais criteriosa do que a de Curaçao. E com 2 anos, ele parou de colocar o dinheiro porque ele tinha lavado o que ele queria. Então, assim, ele pagou 30. Beleza. A questão é, se ele depois se ele lavar o que ele conseguiu, o que ele queria em 2 anos, ele pode cortar. Com 2 anos, esse ano a gente ainda recebe, a gente pode pôr o percebido que vem. A questão é que quando começou, por exemplo, o Manchester não recebeu uma parcela, não, recebeu a primeira e depois não recebeu mais a do patrocínio. O Atlas não recebeu, não recebeu nem a primeira parcela. Do patrocínio lá, porque eles fecharam um acordo, só que foi na época que o cara já tinha tirado o dinheiro, então a primeira coisa que eles fizeram foi, não tem dinheiro para pagar fornecedor, porque tem que pagar o salário do pessoal, porque se não pagar o salário, o pessoal tipo assim, vai dar BO aqui em Gibraltar, né? Então o pessoal foi pagando salário, até que chegou no momento que não tinha nem dinheiro, nem pro salário, e aí entrou um processo de insolvência. E assim, foi nisso. É. Mas ficou devendo o credor. Assim mesmo. Então, e aí a gente tem que saber que assim, se isso acontecer, a gente é o primeiro para deixar de receber, porque ele vai continuar pagando ainda alguns clientes, vai continuar pagando os funcionários, vai continuar tirando dele onde tiver e vai começar a deixar de pagar fornecedor. E a gente, querendo ou não, vai ser o fornecedor. A Estela Bet já deixou uma dívidazinha aí que eles têm que pagar até março ainda, então isso aí já virou padrão. Carlos Antônio, boa noite. Não vamos ficar entre os quatro. Nossa senhora, a gente não fica entre os quatro, Carlos Antônio. A gente não pega a Copa do Brasil ano que vem, bicho. Não pode nem sonhar com um trem desse. Você tá doido. Vamos pra Bala e Colatina? Bora. Bom, então vamos começar. A gente não teve votação via Twitter. Menino Thales esqueceu de colocar nossa enquete, nós também. Então vamos fazer uma votação entre nós. Bala de ontem, Rolon? Bala de ontem? Quem ficou até 11 horas para ver o jogo? Felipe. Bala de ontem. Qual Miqueias? Miqueias. Eu vou dar uma moral no Cauã Diniz. Gostei dele. Um pouquinho que ele entrou. Gostei que ele... Eu achei que ele entrou legal. Eu vou de Cauã Diniz aí. Colatina de ontem, Rolon. Colatina de ontem, com certeza, o Bruxo. O Bruxo já estreou no Colatina. Felipe. Pra mim, por mais que seja culpa do Bruxo, é de RS45, né? eu vou acompanhar Rolon, eu vou de Bruxo também, porque ontem realmente, e pela mexida, a mexida dele, até ele até melhorou um pouquinho depois no concerto, mas não tem jeito. Bom, hoje não temos esportes especializados, inclusive o esporte especializado já foi para o seu próprio esporte especializado. Próximo jogo, quinta-feira, 18h30, mais um daqueles horários maravilhosos da FMF, né? O que vocês esperam para esse jogo aí contra o Pouso Alegre em casa? Eu espero uma escalação diferente, aí o Renato Marques de titular, Miquel de titular em julho, né, no lugar das peças que a gente criticou um pouquinho mais, e aí eu acredito que a gente vai ganhar de 4-1, com direito a 2 gols de Renato Marques, um de Adson e um gol do Miqueias em jogada de escanteio. Que isso, hein? Ô, louco, hein? Tá entusiasmado. Mas vamos tomar um gol porque a nossa cena defensiva vai continuar sem tanta confiança. Vai melhorar um pouquinho pelo Júlio, mas acredito que a gente toma um golzinho também, pelo menos. Rolon, você acha que o fato de ter Coca Zero agora na Independência pode estar causando esse otimismo, Felipe? Pode ser. Ou é porque vai ser 18h30 e ele já tá confiante se chegar pro jogo, né? Então... Quinta-feira eu não trabalho, então eu consigo chegar lá 3h da tarde, se for preciso. Que beleza, hein? Você ainda tá pendurando faixa ainda? Que? Não. Você ainda vai estar chegando cedo com o Elô para pendurar faixa ainda? Não, infelizmente não. Mas eu vou chegar cedo, até porque a gente tem um compromisso no centro de Belo Horizonte, ele pode dar às 4 horas, daí devo chegar lá umas 5, tranquilo. Que beleza. Não estarei presente, que estarei de férias. Beleza. Tirando e férias depois, de América, depois de um férias, jogo? Férias de tudo, cara. Férias de trabalho, de América. Só não é férias da família. Fora isso, férias geral. E temos também o jogo aí, como citado, 6:30 no domingão, né? E então teremos dois jogos para comentar na segunda que vem. O jogo de sexta será contra o jogo de domingo será contra o Vila Nova, para alegria de Andrezinho, que inclusive está sumido aqui do programa, mas dentro da promessa dele tem que voltar no clássico. Tá certo? Aí amanhã, na quinta-feira, vamos ver o teste, né? Vai estar todo mundo no P3. Vamos ver se eles vão organizar melhor, porque tudo indica que vai ter fila para tudo, né? É. E o pessoal da Barra já avisou que vai entrar ali no lugar da onde ficava o pessoal da Vacoelhada, mais central, né? Mais pertinho da seita ali também. Vamos ver se vai funcionar legal essa nova organização das torcidas ali. Mas fato é que é isso aí, né, gente? Vai o P3... É, R$40 a inteira, R$20 a meia, o P4, R$100 a inteira, R$50 a meia. Tá certo, quem quer ficar no P4 na Mordô, tem que ajudar e desembolsar um pouquinho aí, né? Eu acho que isso aí vai ter que acontecer. Certo, quem não tá gostando dos preços do P4, aí sugiro que faça um sócio VIP, que é quase o preço de R$100 no ingresso. E quem gostar, sugiro muito que faça o sócio VIP. E o estacionamento? Então, hoje parece que teve uma reunião e eles vão anunciar para os sócios naquele sistema, né? R$50 o jogo avulso e R$100 para os três jogos. E a preferência vai ser dada para os sócios Onda Verde. Aí eu não sei se é por hora.